caso, você só será tarifado após o sinal. Oi, tô te ligando só pra te lembrar que tá fazendo uma semana hoje que a gente decidiu que ia acabar. Que a gente excluiu a palavra voltar do nosso vocabulário. Mas o problema é que voltar e recair andam juntas por aí. E olha eu aqui, me arrepiando com sua voz de novo, me declarando com meu jeito bobo. Tá na cara que a gente errou, colocando saudade no lugar de amor. Sua voz de novo, me declarando do meu jeito bobo. Vou admitir que não tá funcionando. Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo. Estação da Rocha, Portal da Rocha, estourando Caio Diniz. Te ligando só pra te lembrar que tá fazendo uma semana hoje que a gente decidiu que ia acabar. Que a gente excluiu a palavra voltar do nosso vocabulário. Mas o problema é que voltar e recair andam juntas por aí. E olha eu aqui, me arrepiando com sua voz de novo, me declarando do meu jeito bobo. Tá na cara que a gente errou, colocando saudade no lugar de amor. Me arrepiando com sua voz de novo, me declarando com meu jeito bobo. Vou admitir que não tá funcionando. Liguei pra dizer tchau. Me arrepiando com sua voz de novo, me declarando com meu jeito bobo. Tá na cara que a gente errou, colocando saudade no lugar de amor. Me arrepiando com sua voz de novo, me declarando com meu jeito bobo. Vou admitir que não tá funcionando. Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo. Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo. Oh, oh. Liguei pra dizer tchau, mas vou falar te amo.